Quem tem viola não carece de transporte. Se for pra moda ir-se embora dos sertões, mundão afora, ele desce de carona do sonho sob a lona, o requinte faz canções. Se porventura lhe oferece a boa sorte um passaporte para além dos rumos seus, vai sem demora, dorme hoje sob a ponte, que aos longes do horizonte amanhã se prometeu. Viola, acha graça se o dono se apaixona, mas assim que ele sara, ela estranha e semitona. Mas assim que ele sara, ela estranha e semitona. Deitado agora em um quarto de hotel, sem ter mais céu pra lhe servir de cobertor, um vinho velho lhe conforta o calafrio, e a canção sai no feitio de um poeta fingidor. Saudade é o diploma de quem tem boca e foi a Roma. Tristeza é mula brava, corcoveia, mas se doma. Tristeza é mula brava, corcoveia, mas se doma. Tristeza é mula brava, corcoveia, mas se doma.